Mensagem de Fernando Pessoa, 1934. Imprensa Nacional, Casa da Moeda. Edição crítica de Fernando Pessoa, volume 1. Coordenador Ivo Castro. Edição de Luís Fagundes Duarte. Lisboa, 2018. Primeira parte. Brasão. 1. Os campos. Primeiro, o dos castelos. A Europa jaz posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal o Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Segundo, o das esquinas. Os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Basta quem basta, o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Assim o opôs à natureza e filho o ungiu. 2. Os castelos. Primeiro, Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Segundo, Viriato. Se a alma que sente e faz conhece só porque lembra o que esqueceu, vivemos, raça, porque houvesse memória em nós do instinto teu. Nação, porque reencarnaste, povo, porque ressuscitou, ou tu, ou o de que eras a haste, assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada, e é já o ir a ver o dia na antemanhã, confuso nada. Terceiro, o Conde Dom Henrique. Todo começo é involuntário. Deus é o agente. O herói a si assiste, vário e inconsciente. A espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. Que farei eu com esta espada? Ergueste-a e feche. Quarto. Dona Tareja. As nações todas são mistérios. Cada uma é todo o mundo a sós. Ó mãe de reis e avó de impérios, vela por nós. Teu seio Augusto amamentou com bruta e natural certeza o que, imprevisto, Deus fadou, por ele reza. Dê a tua prece outro destino a quem fadou o instinto teu. O homem que foi o teu menino envelheceu. Mas todo vivo é eterno infante, onde estás e não há o dia. No antigo seio, vigilante, de novo o cria. Quinto. Dom Afonso Henriques. Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá, contra a hora em que errada novos infiéis vençam, a bênção como espada, a espada como bênção. Sexto. Dom Dinis. Na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a ver. E houve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais, que como um trigo de império ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Sétimo. 1. Dom João I. O homem e a hora são um só quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a terra espreita. Mestre, sem o saber, do templo que Portugal foi feito ser, eu veste a glória e deste o exemplo de o defender. Teu nome, eleito em sua fama, é na ara da nossa alma interna a que repele eterna chama, a sombra eterna. Sétimo 2. Dona Filipa de Lencastre. Que enigma havia em teu seio que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos veio velar maternos um dia? Volve a nós teu rosto sério, princesa do Santo Graal, humano ventre do Império, madrinha de Portugal. Três. As Esquinas. Primeira. Dom Duarte, rei de Portugal. Meu dever fez-me como Deus ao mundo. A regra de ser rei almou meu ser em dia e letra escrupuloso e fundo. Firme em minha tristeza, tal vivi. Cumpri contra o destino o meu dever. Inutilmente? Não, porque o cumpri. 2. Dom Fernando, infante de Portugal. Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faço a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. 3. Dom Pedro, regente de Portugal. Claro em pensar, e claro no sentir, e claro no querer. Indiferente ao que há em conseguir, que seja só obter. Duplice dono, sem me dividir, de dever e de ser. Não me podia a sorte dar guarida por não ser eu dos seus. Assim vivi, assim morri, a vida, calmo, sob mudos céus. Fiel à palavra dada e à ideia tida. Tudo mais é com Deus. 4. Dom João, infante de Portugal. Não fui alguém. Minha alma estava estreita entre tão grandes almas minhas pares. Inutilmente eleita, virgemmente parada. Porque é do português, pai de amplos mares, querer, poder só isto. O inteiro mar ou a orla vã desfeita. O todo ou o seu nada. 5. Dom Sebastião, rei de Portugal. Louco, sim, louco porque quis grandeza qual a sorte não dá. Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, ficou meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me a tomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. 4. A coroa. Nuno Álvares Pereira. Que auréola te cerca? É a espada que, volteando, faz que o arauto perca seu azul negro e brando. Mas que espada é que erguida faz esse halo no céu? É Excalibur, a ungida, que o rei Artur te deu. Esperança consumada, São Portugal em ser. Erga a luz da tua espada para a estrada se ver. Cinco. O timbre. A cabeça do grifo. O infante Dom Henrique. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras. O único imperador que tem de veras o globo mundo em sua mão. Uma asa do grifo. Dom João o II. Braços cruzados, fita além do mar. Parece em promontório uma alta serra, o limite da terra a dominar o mar que possa haver além da terra. Seu formidável vulto solitário enche de estar presente o mar e o céu. E parece temer o mundo vário que ele abre os braços e lhe rasga o véu. A outra asa do grifo. Afonso de Albuquerque. De pé, sobre os países conquistados, deixo os olhos cansados de ver o mundo e a injustiça e a sorte. Não pensa em vida ou morte. Tão poderoso que não quer o quanto pode, que o querer tanto calcara mais do que o submisso mundo sob o seu passo fundo. Três impérios do chão lhe a sorte apanha. Criou-os como quem desdenha. Segunda parte. Mar português. 1. O infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo, até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir, redonda, do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português, do mar, e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. 2. Horizonte. Ó mar anterior a nós, teus medos tinham coral e praias e arvoredos. Desvendadas a noite e a serração, as tormentas passadas e o mistério, abriam em flor o longe e o sul sidéreo esplendia sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se a encosta em árvores onde o longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores. E no desembarcar, há aves, flores, onde era só, de longe, a abstrata linha. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e, com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. 3. Padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar só encontrará de Deus na eterna calma. O porto sempre por achar. 4. O mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. À roda da nau, voou três vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo. E o homem do leme disse, tremendo: El Rei, Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo, e rodou três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder, o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: El Rei, Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme as repreendeu e disse no fim de temer três vezes: aqui, ó leme, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo, que me a alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. V. Epitáfio de Bartolomeu Dias. Jaz aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo. Já ninguém o tema. Atlas mostra alto o mundo no seu ombro. 6. Os colombos. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que no nosso encontrar foi achado ou não achado, segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca ao longe e faz dele história. E por isso a sua glória é justa a auréola dada por uma luz emprestada. 7. Ocidente. Com duas mãos, o ato e o destino, desvendamos. No mesmo gesto, ao céu uma ergo facho trêmulo e divino e a outra afasta o véu. Fosse a hora que haver ou a que havia, a mão que ao ocidente o véu rasgou foi alma a ciência e corpo a ousadia da mão que desvendou. Fosse acaso ou vontade ou temporal, a mão que ergueu o facho que luziu foi Deus a alma e o corpo Portugal, da mão que o conduziu. 8. Fernão de Magalhães. No vale clareia uma fogueira. Uma dança sacode a terra inteira. E sombras disformes e descompostas, em clarões negros do vale, vão subitamente pelas encostas, indo perder-se na escuridão. De quem é a dança que a noite aterra? São os titãs, os filhos da terra, que dançam da morte do marinheiro, que quis cingir o materno vulto, cingi-lo dos homens o primeiro, na praia ao longe, por fim sepulto. Dançam, nem sabem que a alma ousada do morto ainda comanda a armada. Pulso sem corpo, ao leme, a guiar as naus no resto do fim do espaço, que até ausente soube cercar a terra inteira com seu abraço. Violou a terra, mas eles não o sabem, e dançam na solidão. E sombras disformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas dos mudos montes. 9. Ascensão de Vasco da Gama. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus, surge um silêncio e vai da névoa ondeando os véus, primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam-o ao durar os medos, ombro a ombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta cai-lhe, e em êxtase vê à luz de mil trovões, o céu abrir o abismo à alma do Argonauta. 10. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Onze. A última nau. Levando a bordo o el-rei Dom Sebastião e erguendo como um nome alto o pendão do império, foi sua última nau, ao sol aziago erma e entre choros de ânsia e de pressago mistério. Não voltou mais. A que ilha indescoberta aportou? Voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta-o, sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna. E em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a serração teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma, embora mistério. Surges ao sol em mim e a névoa finda, a mesma. E trazes o pendão ainda do império. 12. Prece. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça e outra vez conquistemos a distância, do mar ou outra, mas que seja nossa. Terceira parte. O encoberto. 1. Os símbolos. Primeiro. Dom Sebastião. Esperai. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal e a morte e a desventura se com Deus me guardei? É o que eu me sonhei que eterno dura. É esse que regressarei. Segundo. O Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os quatro tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, Cristandade, Europa, os quatro se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Terceiro, o desejado. Onde quer que entre sombras e dizeres jazas remoto, sente-te sonhado e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem, Galaás compátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo à Eucaristia nova. Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que sua luz ao mundo dividido revela o santo grau. Quarto, as Ilhas Afortunadas. Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutamos cala por ter havido escutar. E só se, meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos que ela nos diz a esperança a que, como uma criança dormente, a dormir, sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando. Mas, se vamos despertando, cala a voz e há só o mar. Quinto, o encoberto. Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa? Na cruz morta do mundo, a vida, que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto? Na cruz, que é o destino, a rosa, que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto? Na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Dois. Os avisos. Primeiro, o Bandarra. Sonhava anónimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal este, cujo coração foi, não português, mas Portugal. Segundo, António Vieira. O céu estrela o azul e tem grandeza. Este, que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge pronúncio claro do luar, El Rei Dom Sebastião. Mas não, não é luar, é luz do etéreo, é um dia. E, no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império doira as margens do Tejo. Terceiro. Escrevo meu livro à beira-mágoa. Meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água. Só tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vácuos, enche e doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo de a quem morreu o falso Deus e a despertar do mal que existo a nova terra e os novos céus? Quando virás, ó encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás voltando? Fazer minha esperança, amor. Da névoa e da saudade, quando? Quando? Meu sonho e meu senhor. Três. Os tempos. Primeiro. Noite. A nau de um deles tinha-se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei de, na fé e na lei da descoberta, ir em procura do irmão, no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi. Nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo do mar ignoto à pátria, por quem dera o enigma que fizera. Então o terceiro a El Rei rogou licença de os buscar, e El Rei negou. Como a um cativo, o ouvem a passar os servos do solar. E quando o veem, vêem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade. e com eles de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los, desta vil nossa prisão servil. É a busca de quem somos, na distância de nós. E em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença que partamos. Segundo, tormenta. Que jaz no abismo sob o mar que se ergue. Nós, Portugal, o poder ser. Que inquietação do fundo nos suergue. O desejar poder querer. Isto e o mistério de que a noite é fausto. Mas súbito, onde o vento ruge, o relâmpago, farol de Deus, um hausto brilha e o mar escuro estruge. Terceiro, calma. Que costa é que as ondas contam e se não pode encontrar, por mais naus que haja no mar? O que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo? Este som de o mar praiar, onde é que está existindo? Ilha próxima e remota que nos ouvidos persiste, para a vista não existe. Que nau, que armada, que frota pode encontrar o caminho à praia onde o mar insiste, se à vista o mar é sozinho? Haverá rasgões no espaço que deem para o outro lado e que um deles encontrado aqui, onde há só sargaço, surja uma ilha velada, o país afortunado que guarda o rei desterrado em sua vida encantada? Quarto. Antemanhã. O mostrengo que está no fim do mar veio das trevas a procurar a madrugada do novo dia sem acabar. E disse: quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo, nem o terceiro quer desvendar? E o som na treva dele rodar faz mal o sono, triste o sonhar. Rodou. E foi-se o mostrengo servo que seu senhor veio aqui buscar. Que veio aqui seu senhor chamar, chamar aquele que está dormindo e foi outrora senhor do mar. Quinto. Nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato o encerra. Ninguém sabe que coisa quer. Ninguém conhece que alma tem nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Oh, Portugal, hoje és nevoeiro. É hora. Valete fratres. Ficha técnica. Leitura de Luísa Fidalgo. Engenheiro de som, Luís Montenegro. Lisboa, 2020.